informação e construindo cidadania. Este programa é uma produção independente. Seu conteúdo é de responsabilidade de seus produtores e apresentadores. A partir de agora, no ar, programa A Voz da Assembleia de Deus. Louvores, adoração e levando a palavra de Deus ao seu lar. Um programa pertencente à Igreja Assembleia de Deus, localizada no Largo do Tanque Grande. Pastor Presidente Jairo Soares. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus, nós queremos nesta manhã te agradecer por mais uma quinta-feira, te agradecer por mais um dia que estamos aqui. Queremos te pedir que o Senhor visite, por meio deste aparelho de comunicação, visite as casas, as famílias, os trabalhos. Visite essa cidade, Senhor, de uma forma especial, porque somente o Senhor é capaz de visitar, de ir, de fazer o que o homem não pode fazer. Somos limitados, mas Tu és ilimitado. Tu és grande, Tu és poderoso. Quem poderá, Senhor, compreender o tamanho do Teu poder, da Tua grandeza? Nesta manhã Te agradecemos por tudo. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Te pedimos uma semana, um final de semana abençoado. Pedimos um dia abençoado aos comerciantes, Senhor. Que o Senhor venha fazer prosperar, Senhor, o trabalho da mão dele. Aqueles que estão trabalhando neste momento, faça o mesmo, faça prosperar o trabalho. Não deixe faltar o pão na sua mesa. E é isso que te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom dia a todos os ouvintes do programa Voz da Assembleia de Deus. Estamos felizes com o Senhor por mais um dia, por mais uma manhã, nos encontrarmos aqui, mais uma manhã abençoada, que o Senhor nos permitiu de estarmos de pé, estarmos vivos, e isso já é motivo de agradecer ao Senhor. São exatamente neste momento 7 horas e 7 minutinhos, e nós somos gratos a Deus por mais uma quinta-feira, mais um dia estarmos aqui. Você já agradeceu ao Senhor nesta manhã? Por ter deitado, ter levantado, estar com saúde, é dia de agradecer. A Bíblia diz que em tudo dai graça, porque essa é a perfeita vontade de Deus. Então a gente deve agradecer, mesmo que esteja faltando alguma coisa, mesmo que a situação não está favorável, mas é melhor ser grato, porque quanto mais a gente agradece, mais o Senhor responde a gente, muda o contexto, muda a história. É melhor agradecer do que perder o tempo murmurando, porque a murmuração não vai levar você a nada. Não vai te ajudar. Mas seja grato, como a Bíblia diz, seja grato em tudo. Quando você agradece, Deus faz o impossível acontecer na sua vida. 7 horas e 8 minutinhos, nós vamos estar ouvindo um hino, vamos estar ouvindo um louvor. E que esse louvor venha tocar ao seu coração. Venha falar com você nesta manhã, que ele possa visitar o seu ser, porque o louvor também transforma, o louvor também liberta, e que essa água purificadora, Jesus Cristo, possa entrar no teu ser, limpar tudo aquilo que tem impedido você de prosperar, de caminhar, que essa água purificadora possa trabalhar dentro de você e mudar todo o seu ser. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. estarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Deus.